Fala galera, beleza? Tá no ar o Plataforma 33. Estamos de volta com o Plataforma depois de muito tempo, né? Depois de muito tempo parado, tivemos problemas, como vocês já devem saber, né? Tive problemas com meu notebook, mas agora estamos de volta com o Plataforma. Cara, eu gravei com Paulo Henrique Nascimento. Pra quem, pra você que é de Rio Branco, você que é do Acre, vai saber quem é ele, que é apresentador do Globo Esporte aqui no Acre, tá? E, cara, há muito tempo, já faz 19 anos que ele é apresentador do Globo Esporte, ele contou também um pouco da história dele, um pouco de como ele entrou no jornalismo, contou um pouco das referências dele, como que ele encara o jornalismo criando, como ele encara o jornalismo como um todo, né? Foi muito bom, cara, o papo que eu tive com ele. E aprendi muitas coisas também, tá? Antes de ir pro episódio, vamos para o Momento Quadrorama. Nosso patrocinador durante todo esse mês de agosto. Gente, a Quadrorama é uma empresa de quadros, né? Como o próprio nome já sugere. Quadros personalizados, quadros temáticos, quadros de super-heróis e música, cara, e por um preço muito acessível, tá? A Quadrorama apoiou a gente na nossa live de comemoração de 2 anos do Teólogo de Quinta e foi muito massa. E, cara, vale muito a pena você entrar lá no site da Quadrorama, visita o Instagram dos caras, procura mesmo, sim, e você pode entrar no site também e conferir. Faz um pequeno orçamento lá de como fica, quanto fica o seu frete lá, quanto fica o preço. E um detalhe muito importante da Quadrorama é que você tem a possibilidade de personalizar o seu quadro. Você tem uma imagem bacana aí, tem alguma coisa que você queira personalizar o seu quadro, queira fazer um quadro de sei lá, da foto do seu cachorro, você pode personalizar. A Quadrorama faz um excelente trabalho e manda para você. Sem contar também que tem a opção de você colocar um vidro, né? Um vidro no quadro para ficar muito mais bonito e preservar também muito mais o seu quadro. Entra lá no Instagram, @Quadrorama, e também no site da Quadrorama, que vai ficar tudo aqui na descrição, beleza? Então é isso aí, sem mais delongas, vamos para o episódio. Fala galera, mais um Plataforma no ar, eu sou o Jonathan Fernandes, esse é o Plataforma de número 33. E hoje eu tô com uma pessoa muito especial que eu posso dizer que é meu ídolo, porque eu cresci vendo esse cara na TV e me inspiro muito nele, e eu vou poder conversar com ele sobre isso melhor agora. E é o Paulo Henrique Nascimento, que trabalha na rede amazônica daqui do Acre, afiliada da Rede Globo, e apresenta já há muito tempo, não sei nem quanto tempo faz, mas faz muito tempo, porque eu assisto ele desde criança e hoje já sou adulto, então faz muito tempo, já estou entregando até a idade do Paulinho. Paulo, se apresente, mano, quem você é, o que você faz, e muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Jonathan, meu nome é Paulo Henrique Nascimento, não tem essa de esconder a idade não, tô tranquilo, eu tenho 48 anos e 1º de setembro eu faço 19 anos como apresentador do Globo Esporte, como editor de esporte da Rede Amazônica no Acre. Uhum. 1º de setembro é o aniversário, mas oficialmente 1º de dezembro, porque a gente tem os 3 meses que a gente trabalha para saber se a gente vai ser aprovado ou não, né? Ah, sim. E eu cumpri. E oficialmente é 1º de dezembro. Uhum. As pessoas me reconhecem muito pelo trabalho como apresentador do Globo Esporte, mas eu faço questão de sempre frisar isso, de deixar muito claro que eu já era jornalista esportivo antes de assumir a bancada do Globo Esporte. Uhum. No estado do Acre. Eu comecei como plantonista